cinquenha, mamá de chihuahua. Cinquenha, cinquenha, mamá. Cinquenha, mamá de chihuahua. Cinquenha, mamá. Ai, mamá. Cinquenha, mamá. Si, yo, mamá. Desde o dia em que ao mundo chegamos e abrimos os olhos ao sol, há mais para ver, mais que imaginar, mais que o tempo pode permitir. Há tantas coisas à espera e locais que queremos desvendar. É o sol a brilhar, é o azul deste céu que mantém este rio a fluir. É um ciclo sem fim. Yeah.